Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Mas, mãe, eu digo, é pra me lembrar o passado, minha filha, meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria pra não lhe perder. Acontece que não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. Meu nome de registro é José, José de Souza Rodrigues. Mas eu uso um apelido de família que ganhou a rua e eu transformei ele no nome artístico, digamos assim. É Fio Ibis, que eu uso geralmente quando eu estou no ar, né, operando ao vivo, apresentando determinado programa. Então, Fio Ibis, e na comunidade as pessoas me conhecem por Fio mesmo. Se chegar procurando José, ninguém sabe. Falar Fio, ah, Fio da rádio e tal, entendeu? Nasci no Engenho do Meio e com de 8 para 9 de idade eu fui para a Várzea de Cima, o R7. E tô lá desde então, acho que era nos idos de 69. O Histórias do Velho Oeste de hoje traz a presença de outro querido amigo da nossa rádio comunitária Aconchego. José de Souza Rodrigues, o Fio Ibis. Fio tem 58 anos e há 15 anos mantém no bairro da UR7 a rádio comunitária Atlântida. Fio também é membro do Boi da Mata, mas essa é uma história que iremos contar em outra oportunidade. A Rádio Atlântida é uma rádio que difunde seu conteúdo no formato de rádio poste e em breve estamos juntando forças com Fio para colocá-la também na web. Mas calma, que antes de falar um pouco da rádio, vamos escutar de Fio como foi a chegada dele no final dos anos 60 na UR7. Eu mesmo, na minha meninice, eu tenho as recordações aqui em minha cabeça e é como se eu estivesse vendo em minha frente. Quando a gente chegou em 69, acho que era no inverno, e só havia a vila, que é 540 casas. Tinha algumas casas no Cosme Damião, alguma aqui, outra ali, e só mato, mata. E daí então... A vida era, era muito boa. Agora tinha um lado muito difícil, porque era uma comunidade nova que se formava no meio do mato. Então, quando eu cheguei, eu não tinha muita coisa para fazer. E a brincadeira, não só minha, de todo garoto na época, era jogar bola de gude, pião, essas coisas todas. E a gente ganhava mata mesmo, para brincar na mata, nadar, cachoeira, rio, essa coisa toda aí. E o difícil, a parte difícil que eu me refiro, é porque eu lembro que transporte era bastante complicado. Eu lembro que os ônibus antigamente era Marcos da Silva e se chamava Carmelo, porque tinha um Alto Carmelo lá em Camaragibe. As pessoas falavam, pensavam que lá era Alto Carmelo, por causa do ônibus, né? E eles colocavam nas rodas traseiras umas correntes para poder subir, porque não tinha asfalto, não tinha nada. E no inverno era terrível. Terrível, mas tudo isso eu vejo como romantismo. Eu acho que era coisa da época mesmo. No meio desse romantismo que Fio nos traz, cabe explicar onde fica o R7. Indo de Recife para Camaragibe, no final da Avenida Caxangá, após a ponte sobre o rio Capibaribe, você verá uma imagem do Padre Cícero à sua esquerda. Após seguir até o final desta rua, que começa no Padre Cícero, você verá a mata e uma ladeira considerável à sua direita. Acima desta ladeira está o bairro da UR7. Mas apesar de estar no território da cidade do Recife, a UR7 é muito mais perto de Camaragibe. Fio segue nos contando como era o caminho para Camaragibe antigamente. De UR7 para Camaragibe, se você for caminhando num passo normal, você gasta 18, 20 minutos. Se você for parando aqui e acolá, você gasta uns 25. Estrada, ele tinha um asfalto até certo ponto ali em Camaragibe. O resto era barro batido. Acho que lá pela Elisa Cabral ali já tinha asfalto. E depois da primeira vila, Fio viu também o crescimento e as novas ocupações de terra no bairro da UR7. Conta aí, Fio, como foram se dando essas mudanças? No entorno, nessa demarcação da vila, então teve sobras de terreno e muitas sobras de terreno, e as pessoas começaram ocupando, e tinha uma área que o campo oficial da comunidade chama-se o campo do Vietnã. Vietnã é uma parte da vila, é uma parte da vila que fica mais junto assim à mata, vamos dizer assim. E tem um campo nessa área que a gente chama que é o campo do Vietnã. Hoje em dia a comunidade de Brega Chica, o marcante foi aquela invasão, eu vendo tudo aquilo. E na época eu nem pensava nessa história de terra, acho que não tinha compreensão do valor da terra e aquilo. Eu sabia que era uma ocupação e que estava aumentando, pessoas novas estavam chegando, mas também sabia que aquilo era uma coisa, como posso falar, uma ocupação não, eu não vou dizer assim, não organizada, porque havia organização entre eles. Mas eu digo assim, sem o respaldo do poder público, sem ser uma coisa planejada, sem saneamento, sem essas coisas, sem tudo isso. Mas entre eles eu lembro que havia muita união em relação a isso. E eu mesmo, sem compreender essas coisas, eu pensava que poderia pegar um terreno desse para mim. E mesmo assim eu não peguei. Aí depois veio os anos 90, essa dos anos 80, quando eu fui morar na Brega, essa dos anos 80, foi a primeira, não morava na Brega, não era casado nem nada. Mas tem outras ocupações inúmeras lá que aconteceu, do Padre Cícero até lá o R7 e até depois. Rosa Selvagem, por exemplo, chama-se Rosa Selvagem, é Recife também, entendeu? É Várzea. Então, a Rosa Selvagem também veio de uma novela que havia na Tupi. A Rosa Selvagem, eu acho que já é um pouco depois, acho que já é da década de 90, final de 80, por aí. E E eu presenciei tudo isso, inclusive Cosme Damião, que era uma casa ali e outra a 100 metros, entende? E agora está muito diferente. E o pior de tudo é que o crescimento foi desordenado, né? O crescimento populacional, né? Digamos assim. A gente não poderia passar pela UR7 sem falar da mata que margeia o bairro. Phil conta um pouco sobre a comadre Florzinha e como ele vê a relação com o tempo junto à natureza. Eu já ouvi muita história por ali, rapaziada, da comadre, né? A Florzinha. Mas assim, cara, conheço gente que já falou que foi assim. Levou pisa, saiu do mato lapiado, entendeu? É sério. Então, essa coisa toda, o que eu posso dizer é que eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, com certeza, né? Eu acho que toda lenda é legal, pô, toda lenda é bacana, e principalmente com a mata, né? Eu penso que na mata o tempo é diferente, o ar é diferente. E eu penso que isso não é só com a mata, eu acho que com a natureza, com o mar também, a gente sente um pouco isso, né? Acho que basicamente é isso. Para finalizar este primeiro bloco, Phil recita uma de suas poesias. Eu vou mandar o sistema, essa aí é autoral, isso aí tava numa música da banda chamada Cabeça de Rádio, e é o sistema, e tava numa música chamada Equilibrando. O sistema... O sistema está aí, o sistema está lá, o sistema está aqui. Em todo lugar o monstro cisto está. O sistema está doido para transar comigo. Se ele sente que você dorme de touca, ele fatura em cima do inimigo. O sistema tenta convencer você. Ele diz, rosa somente para as mulheres. E os céus pertencem aos homens. O sistema diz, não vá por aí, não ande descalço, use sapatos. O sistema diz, venha por aqui, seja comportado. O sistema diz que cabelo grande é feio para homem. O sistema ainda diz que Deus é um homem e fantasma é zumbi. O sistema diz para você consumir, cuidado para você não ser dragado por esse estado de consumo. O sistema tenta a todo custo manipular, bitolar, atolar você na lama, como bem disse Chico Ciência, o poeta do mangue, da lama ao caos, do caos à lama. O homem roubado nunca se engana. O sistema é implacável. O sistema não sossega enquanto não detonar a última célula dos cabeças de rádio. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, A utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Voltamos às histórias do Velho Oeste. Hoje quem conta um pouco de suas histórias é o nosso camarada Phil Ibis. No primeiro bloco, Phil contou como foi sua chegada na UR7 no final dos anos 60 e também como foi o crescimento do bairro. Agora Phil nos traz a sua trajetória enquanto comunicador popular. Nos anos 90, Phil, que era comerciante, recebe uma oferta para comprar os equipamentos de uma rádio poste na comunidade e seguir sua operação. Na época, o valor pedido superava um salário mínimo e Phil decide convocar outra pessoa para encarar esse desafio. Este sócio era também locatário do comércio onde Phil trabalhava e a rádio estreia no terraço deste imóvel. Seguimos com Phil, contando um pouco desta época e dos desafios para a manutenção da rádio. Eu tinha o comércio assim, independente, entendeu? E tinha rádio e a gente ficava operando, a gente juntos e tal. E quando a gente começou, eu lembro que a gente pagava manutenção, era uma loucura esticar fio, essa coisa toda. E era muito, muito pesado, mas era legal também. E eu agradeço porque eu aprendi tudo fazendo essas coisas e observando. E hoje em dia eu faço tudo. Aí o que se deu? Isso foi nos anos 90. A gente operou basicamente quatro anos. Então, a rádio ficou fora do ar, a gente se desentendeu, entendeu? Porque sociedade é muito complicado. E a gente estava com 44 anunciantes e caímos para 4. Alguma coisa estava errada, né? E daí então, como a rádio já funcionava lá, tudo, e a gente nessa época já havia construído, não estava mais no terraço, a gente construiu em cima um quadrado no primeiro andar e a rádio ainda operou lá por quase um ano exatamente. Basicamente, o que a gente tinha nessa época, quando a gente começou, era só um amplificador e alguns poucos caixas, eu acho que tinha uns 8 caixinhas e tal. Aí a gente deu uma ampliada, a gente foi para 15 caixas, 16 caixas, depois a gente puxou lá para a comunidade de Petrópolis, que é os prédios, e a gente esticou até o Padre Cícero funcionando. A gente tinha uma força, nessa época já, quando a gente já expandiu, a gente tinha uma força, a gente tinha 2 amplificadores, a gente estava bem equipado, a gente tinha uns 4 microfones. Eu sei que basicamente coisa dava uns 7 mil reais de equipamento com rede e com tudo. Acho que dava isso. E a sociedade foi desfeita e foi desfeita de um jeito muito desagradável, não foi amigável, né? Aí então, eu disse, poxa, pum. E eu gostei de trabalhar com rádio, eu me identifiquei, né, com a comunicação e com essa coisa de cidadania mesmo. Mas Phil, tu não falou o nome da rádio. Conta aí pra gente como se chamava essa primeira rádio. Essa rádio era Solar Music, boa pergunta. Aí você tira pelo nome, entendeu? Solar Music, eu queria um nome mais assim, um nome mais pernambucano, um nome mais telúrico, mais aqui, entendeu? E daí então o nome em inglês, né? Solar Music. Então, Mas funcionou legal e tem que a gente tinha um bordão, vou falar assim, que era Rádio Comunitária Solar Music, tocando o seu coração. E era uma coisa que a gente criou mesmo, nossa. E depois eu escutei isso já nas grandes rádios por aí, depois, muito depois, né? Apesar de desfeita a sociedade, Fio seguiu com a instiga de botar a rádio novamente no ar. Vamos escutar agora um pouco da corrida entre os dois ex-sócios para retomar as atividades da rádio. Aí então comecei a buscar equipamentos para operar e eu mesmo fazer as ligações e eu mesmo operar mesmo, botar para quebrar mesmo, sabe, para gerar. Então foram-se 2 anos. Engraçado que esse meu ex-sócio, cara, quando ele ficou sabendo que eu ia botar rádio no ar, alguém ventilou. Aí eu já estava com os equipamentos, já tudo, aí já estava produzindo os caixas, já estava quase pronto, já estava pintando os caixas. Aí ele ficou maluco, cara, não sei porquê, ele ficou maluco. Aquela fiação toda que estava lá foi perdida. Nem eu corri atrás, nem ele correu atrás, o tempo acabou e tal. Aí então eu preparei, comprei fio, equipamento, essa coisa toda. Aí quando ele ficou sabendo, ele ficou maluco, ele correu querendo botar rádio no ar, botou até, abriu um novo letreiro lá onde funcionava Solar Music, Rádio Comunitária, Atividade, acho que tem até lá esse nome ainda. Aí ele correu tudo e tal, aí eu pá, coloquei em dezembro, em janeiro de 2006. Aí eu lembro, um domingo, aí eu coloquei, puxei os fios com um amigo, ele trabalhava nessas companhias de telemar, ele disse, não, eu te assino, espichar os fios, esticar os fios, eu estico para você, você vai vendo, vai aprendendo, e pá, e massa. Então aí já peguei a manha, no primeiro dia ele me ajudou, foram 2 dias para puxar a fiação, tudo, fazer as ligações, 12 caixas, foram as 12 potências, comprei as madeiras, serrei já lá, lembro que fui lá no cais Zé Mariano, aquelas serralharias que tem até lá, até hoje. Aí já serrei tudo lá na medida, já para trazer no ônibus, cara, busão. Aí levei já na medida, aí chegou lá, já facilitou o cara dar os cortes e tudo. Aí ele confeccionou os caixas, eu já tava com os fones, com tudo, com as coisas. E a ligação, eu já tava por dentro. Porque para você ligar esses caixas, para ele funcionar, você tem que ligar em sequência. Você tem que usar, a gente chama transformador de linha, é um transformadorzinho. Ele pode ser de 5 ou de 10 amperes, entendeu? Funciona. Assim nasceu a Rádio Comunitária Atlântida. E esse nome, Atlântida, na verdade, é realmente fazendo referências ao continente que foi submergido, né? Que eles dizem cidade perdida e tal, que é o continente austral, né? Bom, eu puxei essa referência porque a Atlântida é uma das civilizações mais antigas do planeta. E daí foi que o mundo começou a se expandir com essa consciência de sociedade, de religião, essa organização mesmo de viver em comunidade, né? Então eles eram uma civilização muito avançada e tinha essa coisa mesmo de cidadania, entendeu? Essa coisa de cidadão. Ah, então a Atlântida tem muito a ver com cidadão, entendeu? Cidadã. Voltando do continente submerso, chegamos nesse ano de 2021 e Phil fala um pouco das expectativas e também dos planos de expansão do alcance da rádio. O nosso pensamento agora para 2021, agora que a gente está no lugar centrado, é eu começar a trazer de volta essas pessoas que sempre estiveram junto com a rádio e a gente começar mesmo fazer umas reuniões, fazer umas atas de reuniões, a gente mesmo operando, mesmo de 2006, mas para a gente conseguir uma concessão, a gente precisa de um CNPJ de ONG, entendeu? Uma ONG, a gente precisa fundar uma ONG. Então, para a gente sabe que para fundar uma ONG, primeiro de tudo, a gente precisa de atas, de reuniões e tal, e proposta, estatuto e toda essa coisa toda. Então, o principal para a gente agora é esse CNPJ, que a gente vai focar com essas reuniões, direcionar. A gente conseguir esse CNPJ e na comunidade a gente está trabalhando, expandindo. Eu estou fazendo o serviço de expansão mesmo da rádio. A gente está trabalhando nos caixas, a gente está se equipando, a gente está com os fios lá para expandir, atingir outras áreas da UR7, também para Brega. E a gente está pensando puxar um braço lá para Rosa também, né? Estamos chegando ao final desta conversa com Phil Ibis. Phil, esperamos contar com a sua presença mais vezes em nossas ondas eletromagnéticas. Você que está escutando a gente, se liga que em fevereiro, a Rádio Comunitária Atlântida vai estrear na internet. Ficamos agora com a despedida de Phil. Grande abraço, Phil. Quero, para finalizar, em vez de falar palavras, eu queria citar um poema do cantor e compositor, o letrista Raul Seixas, um poema que eu me identifico. Aí eu queria finalizar esse trabalho, entendeu? Quero agradecer a oportunidade aí, Fernando, a Rádio Aconchego, a toda a Zona Oeste. Quero mandar um abraço fraterno, sonoro, telúrico para Diego, Diegão, da Tabacaria Zona Oeste, mandando um alô aí para toda a rapaziada do Boi da Mata, mandando um salve aí para a galera das rádios comunitárias, que estão sempre aí na labuta, a rapaziada da cultura. E é isso, vamos ao poema de Raul. Uma ótima noite, eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Esse poema chama-se Pouso Pacato em Plutão. Estou perdido na varanda de Mercúrio sem asas para perseguir o meu eco. Estou dominado pela rainha Medusa, sentada em sua poltrona de veludo verde com seus 9 cães de prata ao lado. Estou em labirintos de anis, onde mordomos gentis sorriem bem móis, me cumprimentam cordialmente centauros errantes nos pastos lilazes do lado de fora. Cavalgo em rena de rendas, em desvairada velocidade para, angustiado, alcançar os cabelos de nailo que enfeitam a bandeira de sonhos. E lá se vai eu. Estou correndo no sangue das verdes veias de uma ideia que brotou da fonte do ano que passou. Sinto-me no amarelo, estou chorando em hipérboles. Estou perdido na varanda de Mercúrio sem asas para perseguir o meu eco. Estou no espaço cósmico, na plasmobiose do universo que se agiganta e me engole. Estou a bilhões de anos-luz distante de mim mesmo. Gente de cera lustrosa arrastam seus corpos em direção à porta para o nada. Suco de clorofila borbulha em espuma verdosas em canecos de bronze onde anões bebem sem boca. Agora onde estou eu não sei. Nunca soube. Estou no cume do arco-íris, na parte roxa daquele transferidor. Sei lá, nem me importa. Sentado, sozinho, às 9 horas de cores e uma mistura. Eu pouso pacato em Plutão, montado numa borboleta gigante, tranquila, quieta e colorida. Eu pouso pacato em Plutão, com uma máquina de costura, daquelas Singers de pedal antiga que vovó usava para fazer gorrinhos para mim. E a chuva promete não deixar